bola de pressão. Pressão. Chegou a hora, caçadores! Os brothers, referência da pressão no Pará. Chegaram! E a chapa vai esquentar! Time Gold. Essa é a festa. Essa é a vibe. Chegou o grande momento. Chega de papo furado. Tá na hora de fazer o bagulho explodir. 3, 2, 1, agora. Que comece o bombardeio de pressão. Vai começar! Segura lá em cima, joga a mãozinha esquerda. A esquerda! Segura lá em cima. E agora? Em cima agora, dali a dentada. Dali a dentada. Agora dali lá em cima. Dali a dentada. Vai começar! Vai começar! Explode o bagulho! Dali a dentada que o show vai começar. É o gol! É a referência do Pará. Dali a dentada que a pressão vai aumentar. Com o Gordo e o Dinho. O rock doido tá no ar. Quem tem amigo viado, dá um gritão aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima e começa a bater na palma da mão. Bate na palma, bate na palma. 3, 2, 1. Sai da f... de gordo e tô tocando. De gordo tô tocando. Está no ar. casa, dá um grito bem alto aí. Só quem tá afim de beijar na boca, dá um grito bem alto. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amiga sapatão, dá um grito. E quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. Joga a mão direita pra cima. Só quem confia em Deus. E bora fazer vontade, Murilo. Chamei o Gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca. E aí, meu patrão Cidinho? E o meu patrão Edilson Assis também já tá comigo. Ele e a sua esposa Manu. E aí, meu gerente Marcelo? Bora, Gordinho, que o bagulho tá doido, tá doido, tá doido. Aqui o bagulho não para de doidar, não para de doidar. E o meu patrão Ademar Gonçalves já falou. Dia 7 de dezembro, na Via Show de Lamba, sai Crocodilo. E sente o clima vai ser assim, ó. A galera vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai. Você me perdeu. Acabou, acabou, acabou. Este é tudo com você, mas você não me deu. São vocês! É, você jurava e pedindo perdão! O que pensa que eu sou? Libera! Eu te traí, meu coração te perdeu demais. Claro que não! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada. E o Michel da Ferrari falou: namorada não. A referência tá aqui, ó. Esquerda vai estremecer, quer ver? Eu quero ver cateado, vai, vai, vai, vai, vai. É bandido pra caralho e a novinha não resiste. Vai, cateado, fora do jogo, vai. Moleque, aqui no globo, vai, moleque. Moleque, bora, bora. Gol! Gol! É aniversário do Cadê, papai? E o bagulho de doida na esquerda. Ela quer dar pra Vandini, ela quer o seu Vassini, ela quer o seu Vassini. Tá jogando na minha pene, eu tô pene, ele é pene. Tá jogando na minha pene, eu tô pene, ele é pene. Treme, vai! Treme, treme, treme, treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme. E vai tremendo, e vai tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, Charles. Que viu Nanas, Daniel, Daniel Almeida, meu amigo ele do Ponte, Juninho Gadidas. E aí, Juninho? E a galera vai dançando e o Dinho detonando. Bora, Boninho, detonando, detonando, detonando na pressão. Bora, bora, vai, bora, vai, vai. Saúde e o resto a gente corre atrás. O nosso amigo Filipinho do Leilão, ele é só primeira dama por aqui. O homem que comanda FV Veículos, bota logo no telão aí, neném. FV Veículos, do meu parceiro Filipinho que hoje tá comigo. Daniel Tenório, ele. E a nossa amiga Ingrid também tá aqui na retaguarda. Bora pra cima, Marcelo do Rock, que o bagulho tá doido. E aí, parceiro burra? Como é que é aí, teu amigozinho? Segura a pressão! Aniversário do Piteco! E meus humildes aqui na ponta direita! Alessandro Sheik, Leonan, Lobo, Jennifer! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo amigo Zobi. Dinho vai analisar. E aí, Zobi? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. Bora, vai te olhar. Já. Pode sentar. Meu amigo Naná, o Davis e o Zezinho, os gêmeos de pressão na área. Juninho Prime também danado. E aí, Juninho? Pode dançar, vem. Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Minha GDS feliz da vida aí, ó. Bora, Alan. Estamos na semifinal, papai. Bora, bora, moleque. Bora, bora, Boninho. Bora, bora, bora. Bora, detonando, detonando. Assim, ó. É a volta do Igor dos Coiafis. E aí, Dentinho, bora fiel! O nosso amigo Marcelo, o Cadu, toda a galera aí, ó! Tu vai dar pra um? Oi! Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? E aí, parceiro Bulacha? Tu vai dar pra um? O caçador Hugo também! Céu, tá o Rogerinho da Brocha, todo mundo na retaguarda! Tá é a família Roxon! Vai dar um, vai descer! Vai parceiro Paturi também por ali, bora Paturi! A nossa amiga Dani Santos! Hoje ela tá no som e ela dá valor! É crocodilo! O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco na cena. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco na cena. Quando o crocodilo sai, com voo que e dinho pressão. Pressão. É o show. Sertão do Pará. Saudade quando a minha pergunta te embarque. Quem gosta dessa é o Bismarck. Segura aí, Bismarck! Bom dia, meu bem, no mesmo hora. Meu amigo Nerinho dos Fui na Fita. E aí, Nerinho? Tchau. Se liga no som já. Fica comigo. De vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum. Lembra a gente no começo. Muita explosão. Sentimento seu nenhum. Você tá no meio da galera. Você nem tu. Lembra a gente no começo. E aí, Tito Pirata? Ele também tá aqui, ó. Meu amigo Eric Bobinho. Meu amigo Alan. O gerente Wellington tá comigo. Aqui, ó. E os empresários da Ceasa. Eles poderiam ficar de fora desse evento. Dondinho, você é o Picadinho Tribulado. Tá todo mundo aqui. Olha os Prime também na área. É muita onda. E aí, João dos Fugitivos? Quem gosta dessa é o Ponte. Nosso amigo Alan Vitor. E aí, Alan Vitor? E o Renato Assis. Deixa eu mandar um abraço também aqui. Minha grande amiga Raíssa Barros. Ela que comanda a loja das patroas. Hoje ela disse, eu vou curtir o animal. Bota a Raíssa Barros no telão aí, ó. Um abraço pra você, Raíssa. Você tá aqui no som que você gosta. Só quem tem amigo corno. Quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima, vai. Corno. Bate, bate na palma da mão. Aponta pra ele e fala assim. Fala. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece. Eu tô com gordo e o tio e as novinhas me adoram. Eu tô com gordo e o tio. Vem comigo, vem, vem. E a minha união do Tapanã tá comigo. Família Snyder do Icuí. E aí, família Snyder? E aí? Eu tô com gordo e o Dinho. Tá com gordo e o Dinho. Tá com gordo e o Dinho. Tá com gordo e o Dinho. E aí, meu parceiro Léo Brasil, você é o Gabriel Douglas. O Vinícius Adriano, a união do Tapanã, frente a frente com o som que eles gostam. E dia 29 de novembro é aniversário do Gabriel e vai ser lá no Point. Junto com o Crocodilo, bora pra cima, a união do Tapanã, senhor. Aqui o gordinho tá aqui, o gordinho tá aqui, o gordinho tá aqui. Bora, bichinho, bora, bichinho. E aí, bagulho? Essa é muito fácil. E dentro do brega, não falou nessa. Esse é o passinho, do passinho. Marcelo Luan Forte, direto de Marituba, pra curtir o som que ele gosta. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria. Ai, ai, ai, ai, bora, bora, bora, ai, ai, bora, bora, bora, que a putaria tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí, meu parceiro Flávio André? Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Estremecendo o planeta. É isso, meu Deus. Essa moto tá acelerada, ó. Bora acelerar mais um pouquinho ela. Essa moto é flex. é álcool e gasolina, papai. Patulho. E aí, Jamaica Design? Segura, segura, segura, segura, segura, segura. Bora, Maninho, vai virar mais uma senhora. Vem, vem, vem, vem do gaqueado, vem, vem do gaqueado. Bora, Netinho, GDK, você e a primeira dama aqui comigo. Vem, vem, bora, vem, vem, bora, vem, vem. Segura, segura. Que sapotei, o papo dessa piranha. Que sapotei. Essa aqui é do Bruno Verdeira. Ele já anda com o Rupinol no bolso, moleque. Bora, bandeirinha! Ninguém segura o fiel agora. Amigo Rafael do Parque Vini. Ele também tá comigo. Alberto Martins. O rei das meninas. Tá aqui na ponta esquerda. E aí, Túlio? Ó, ó, ó, ó. Meu amigo Rafael Siqueira, ele é a sua princesa aqui do animal. Bora, Rodrigo do Croco também tá comigo. Homem que manda e desmanda e coração já falou. Bora, meu parceiro. O meu parceiro Henrique Coutinho falou. Passa pra ponta direita que tu vai ver o bagulho doido. É aniversário do Piteco do Zumilde! Bora, Piteco! Bora, meus amigos! Bora estremecer a ponta direita agora! Vai, tchau, tchau, tchau! Arrepia, meu animal! Estremece a ponta direita! Amigo Pato e toda a galera do Pastel do Pato. E aí, Everton da Fez e você e o filho do André. Os humildes já falaram. Aqui no setor deles, quem manda é eles. E aí, meus humildes? Nesse vai e vem, entra assim, sai mulher, entra assim, lá, lá, lá. Entra assim, sai mulher, ninguém parado. Vai e vem, entra, entra assim, sai mulher, entra assim, lá, lá, lá. Bota nela, bota nela, bota nela, bota aqui, bota nela, bota nela, bota nela, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, abale, abale, vem, vem, abale, vem. Diego da equipe Chexi, o Matheus do Barreiro, o Ayrton da Mundana, e aí Boca Tamex e você, o Danielzinho da Sacramenta, tá todo mundo aí, ó! Mais pólvora! partiu o coração. E se pra todos não quero mais, não serve. Olha o Del PDK já tá na área. E de mão dadas não ia dar. Quero ouvir! Agora veja o som. O Bangu virou o Edo. Amigo Alain, essa aí você. Família Sinari também, bonequinho na frente. Tô só de boa, tá toda a galera aí, valeu. Amigo Diego, o Dieguinho da GDK e o Netinho, a primeira dama. É original de Coraci. Agora vai sofrer na Marcela Jaque, seu grande amor por ali. A Bia Michele do Riacho, lá da Quadra 9. A Musa Cleide, o Tito Pirata, o Guilherme do Barreiro, o Juninho da Dina, Gabriel Paissandu, o Matheus e a sua primeira dama, Jane. Jane Alcântara. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinha aqui do croco, elas me adora. As novinha aqui do croco, elas me adora. Ajuda esse amigo Miguel. Bora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar. Amigo Jaime. Vou sentar com atacante. Sentar com força machucando esse piru. Ex-atacante do clube do Remo. Agora ele também tá aqui curtindo. Junto meu amigo Nenê do Detran. Eu sou patrão agora. O pau Jaime tá aí, moleque. Deixa eu ver se o Borba não tá aí também. Vem na fila quando os manos bota. Tira, bota, bota, bota, bota, bota. Bora, Júnior Castro. Bora, bora, bora, bora, bora. Aquecer, aquecer, aquecer. E aí, Boninho detona. Tava no fluxo, avisei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Sal, sal, sal, sal, sal. Hoje foi na vida. Sal, sal, sal. E aí, Felipe da Caju, um abraço pra você, meu brother. Olha o Diego da GDK. Ele e o Dieguinho. Jogou na parede. Olha essa dupla aí. Foi GDK, manda, Gino. Um abraço pra você também. E a nossa bandeirinha também tá em peso. Leonardo Oliveira, gerente Alves. Amigo Alanzinho, Coxinha. Tá todo mundo aí, ó. Amigo Vitor, a Loura também. Bora, BR. Tá toda a galera da bandeirinha. E dia 30 é o aniversário deles na minha show. Deixa eu abraçar também aqui, gente. O nosso aniversário antes da noite. O nosso amigo Denis do Rock. Ele e a sua esposa, a Milena Tecma. Junto com o Paturi, toda a galera por ali pela ponta esquerda. Segura aí, ó. Bora, garoto. Bora, garoto. Bora, Moni. E aí, Pedro? Olha a Crocovip na área. Rafael Siqueira também tá comigo. Da Sacramento. E aí, nosso amigo Teteco, ele que é cunhado, junto ao parceiro Fuquê, que na farinha segura, Teteco. Arribinha. Segura, segura, segura no batidão. Bora, maninho, detonando, detonando, detonando, detonando. Oh, oh, oh. Só soca, Tiana, você tá dando a fia. Só soca, Tiana, você tá dando a fia. O empresário Júnior Dalverende, o homem do HB20, do Trafo de Barituba, o nosso amigo Pirão do Uber, o meu amigo Márcio da TF, a fila da TF, ele é a primeira dama, tá aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, chama o bombeiro, chama o bombeiro, vai! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, chama o bombeiro, olha o gordinho agora, chama o bombeiro, vai! Fogo aqui no croco, tá pegando fogo, tá daquele jeito. Chama o Tinho e o Gordo que agora eles são bombeiros. Chama o Tinho e o Gordo que agora eles são bombeiros. Chama o Tinho e o Gordo que agora eles são bombeiros. Virei bombeiro, apago o fogo das de feta. Virei bombeiro, apago o fogo das de feta. Minha profissão é salvar vida de você. Minha profissão é salvar vida de você. Minha profissão é salvar vida de você. Vou apagar o fogo da sua você. E nosso bateu o Edinho, só assim. Toma saca da bandeira. nossa companhia, nosso amigo gerente Marcelo do Puxo. Tá todo mundo aí, você, Marcelo, sua esposa. O Edilson também, a sua esposa. Dona Manu. E aí, Cidinho Assis também da área. E um detalhe, acabando aqui, todo mundo desce lá pro Puxo, conveniência. E lá não tem hora pra parar. Pode beber, só não pode passar mal. Se tu beber, croco vai te passar o sal. O sal, o sal, o vai te passar o sal. O sal, o sal, o vai te passar o sal. O sal. E no nosso telão, bota no telão o chute certo aí, nenê. Bora, bora, bora, vai, vai. É o maior site de aposta do mundo. E tá no telão, tá no telão aí, ó. Gagueado, gagueado, vai virar mais uma, sim, mais uma, sim. Joga a mãozinha pra cima e prepara a dentada, sim. Olha a mãozinha, olha a mãozinha, dando a dentada, olha a dentada. O Rodrigo PQD, eles estão voltando, estão voltando. Thank you. centro de compras do comércio. Olha o Shopping João Fredo no telão, segura do Raquel. E o planeta tomado pela multidão. Vai cantar bem alto. Quem tem tatuagem quase apagada, canta mais alto ainda. Marcelo do Rock, nada, é Rock na área. Falou, nossa história chega. Bora, Fábio do Rock. Também confesso que sim. Vamos baixar o som. A saudade que só você. Ainda tem. Me no telão, tô animado. Quem sabe canta, vai. Rio do...